agora aguenta coração. te echo tanto de menos. Ay, si pudiese te abrazar ahora. Ay, pude parar el tiempo en esa hora. Quiero tocarte y ahora no puedo. Ay, ay, te recuerdo en mis sueños. Te echo tanto de menos. Ay, si pudiese te besar ahora. são cobiçadas pelo velho sacristão. O padre fica com a fama, mas o bispo quis saber. Mete a culpa no padre, mas a freira bem sabe que me reza sem saber. Ó senhor bispo, quem viu foi o sacristão. O padre a beijar a freira, mas a freira diz que não. Ó senhor bispo, quem viu foi o sacristão. O padre a beijar a freira, mas a freira diz que não. São cobiçadas pelo velho sacristão. O padre fica com a fama, mas o bispo quis saber. Mete a culpa no padre, mas a freira bem sabe que me reza sem saber. Ó senhor bispo, quem viu foi o sacristão. O padre a beijar a freira, mas a freira diz que não. Ó senhor bispo, quem viu foi o sacristão. O padre a beijar a freira, mas a freira diz que não. Senhor bispo, quem viu foi o sacristão. O padre a beijar a freira, mas a freira diz que não. Ó senhor bispo, quem viu foi o sacristão. O padre a beijar a freira, mas a freira diz que não. Ó senhor bispo, quem viu foi o sacristão. O padre a beijar a freira, mas a freira diz que não. Ó senhor bispo, quem viu foi o sacristão. O padre a beijar a freira, mas a freira diz que não. Olá, caros amigos ouvintes, bem-vindos sobre as ondas da Rádio Arco-Íris. Na vossa companhia, o programa do Telefone Toca. Olá, bom dia a todos, bom dia Lionel, bom dia aos ouvintes. Tudo bem? Tudo bem, sempre bem disposto, como o tempo. O tempo também... Hoje vai estar bom. Vai estar bom. Madame Météo, ela... Madame Météo a dit, il va faire beau cet après-midi. Alors, vous pouvez commencer à nous appeler, comme d'habitude, au 02 38 43 48 00 pour toutes vos dédicaces. Lionel et moi sommes là pour l'instant, jusqu'à midi et demi. Exactement. Então, estamos aqui até às 12h30 para levar o melhor da música portuguesa, como sempre, e também para levar as vossas dedicatórias ou as vossas mensagens, como você quiser. Então, estamos aqui para isso. Já liga o número do telefone, que já é o habitual. Qual é? 02-38-43-48-00. É isso mesmo, não é? Então, como eu sei, a antena está aberta para si e nós estamos aqui à vossa disposição até às 12h30. Sou eu, ou és tu? Afinal, quem manda aqui? Sou eu, ou és tu? Afinal, quem manda aqui? Hã? Sou eu. Este. É assim mesmo. Assim é que eu gosto. Ao ver tudo descontrolado, e já só pensava em fugir. Estava angustiada, dourada, ainda vi alguns a rir. Ao ver tanto croma amarrada, pensei chamar as autoridades. Mas ao chegar perto da estrada, perdi-me olhar para umas beldades. Nunca vi tanta confusão e falta de respeito. E pude gritar, não tinha outro jeito. Ó da guarda, ó da guarda. Joga no que me rasto. Ó da guarda, ó da guarda. Querem me manda aqui? Sou eu ou és tu? Afinal, quem manda aqui? Ai, afinal, quem manda aqui nem sou eu nem é ela, são os nossos ouvintes, não é? Exatamente, podem ligar para pedir as músicas que querem ouvir. E agora vamos ficar com quem? Agatha, faz-te a vida. Vamos lá. Eu já cansei de estar cansada de lutar. O bem não luta por nada. Não deu. E o tempo que te dei não volto a dar. Escutei-me de estar esgotada. E assim programei meu coração. Ensinei-me a dizer não. Ser juiz do seu destino. Assim mesmo, então vamos lá, fazer-nos a vida, não é? Bonjour tout le monde, faz-te a vida, faz-te a vida. Bonjour. A Kátia já está a trabalho, a trabalhar. Bonjour Jérôme, ça va bien? C'est que tu dois avoir pas, ton casque il doit pas être si, assez fort. C'est que j'avais pas le son, j'avais coupé le son. Non. O nosso amigo Jérôme já aqui está? Já. Mais vale tarde do que nunca, é o que se diz. Tout le monde va bien? Bah écoute, nous ça va bien. Avec ce magnifique soleil qui devait venir aujourd'hui. Mais ça va venir cet après-midi, tu verras. Je suis désespéré. Je suis voyante, je le sens. Je pense que le soleil a oublié de savoir qu'on était en été. Il y a la canicule. Ouais, qui nous en donne un petit peu. Trop chaud, c'est pas mieux. Qui prennent un peu de nos nuages. À moins que les ministres français ne veulent pas qu'on y aille. Oui, mais il faut y aller quand même. Il faut y aller. Les ministres ils peuvent rester, nous on y va quand même. Attends demain soir. Oui. Attends demain soir. Je pense qu'il y aura. C'est l'Europe, il n'y a plus de frontières, on va y aller. Ouais. On continue en musique. Qu'est-ce qu'ils disent nos auditeurs? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Je pense qu'ils ont peur aussi. Mais après, certainement, voilà. Mais ouais, qu'ils ont quand même envie d'y aller. C'est pas plus... Moi, je dis que c'est pas plus dangereux au Portugal qu'en France. Je suis d'accord. Il faut quand même avoir. Faut se protéger. Voilà, c'est ça. Les gestes barrières et compagnie. Chose que n'a pas Jérôme, il vient sans masque. Ah. On est entre nous, attends. On est entre nous, non mais attends, on vit pas ensemble. Hein. Dis donc, je sais pas qui tu fréquentes pas la encore, semaine. Pas encore. Pas encore, non. Jamais, non. Je suis net. Je suis net, moi, je suis clean. Ouais, vierge. Zéro, il n'y a rien, zéro. Ouais, bah, test PCR, tu veux que je te montre ton test PCR? Non, ça va aller. On va continuer, Lionel, avec quoi? Vira da nossa gente. Ora vira, vira, para trás e para a frente. Vem dançar, vira, que é da nossa gente. Ora vira, vira, para trás e para a frente. Vem dançar, vira, que é da nossa gente. Ora vira, vira, para trás e para a frente. Vem dançar, vira, que é da nossa gente. Ora vira, vira, para trás e para a frente. Vem dançar, vira, que é da nossa gente. Ora vira, vira, para trás e para a frente. Vem dançar, vira, que é da nossa gente. Ora vira, vira, para trás e para a frente. Vem dançar, vira, que é da nossa gente. Hoje é dia de festa e toda a gente delira. Anda que nós não paramos e não há festa sem vira. Anda que nós não paramos e não há festa sem vira. Ora vira, vira, para trás e para a frente. Vem dançar, vira, que é da nossa gente. Ora vira, vira, para trás e para a frente. Vem dançar, vira, que é da nossa gente. Ora vira, vira, para trás e para a frente. Vem dançar, vira, que é da nossa gente. Ora vira, vira, para trás e para a frente. Vem dançar, vira, que é da nossa gente. Gosta de ouvir e ninguém fica indiferente. Cultura e tradição no vira da nossa gente. Cultura e tradição no vira da nossa gente. Ora vira, vira, para trás e para a frente. Vem dançar, vira, que é da nossa gente. Ora vira, vira, para trás e para a frente. Vem dançar, vira, que é da nossa gente. Ora vira, vira, para trás e para a frente. Que é da nossa gente. Ora vira, vira, para trás e para a frente. Vem dançar, vira, que é da nossa gente. Ora vira, vira, para trás e para a frente. Vem dançar, vira, que é da nossa gente. Ora vira, vira, para trás e para a frente. Vem dançar, vira, que é da nossa gente. Ora vira, vira, para trás e para a frente. Vem dançar, vira, que é da nossa gente. Ora vira, vira, para trás e para a frente. Vem dançar, vira, que é da nossa gente. Tradição de ouro com vida da nossa gente, hein? Dá mesmo vontade de ir à festa de dançar, não é? C'est ça. Est-ce qu'il y a des festas là-bas? Est-ce qu'il y a des festas? Je ne sais pas, oui, tiens, s'ils ont tout annulé ou pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. On nous ressemble. J'espère quand aucune, même. Aucune idée, je ne suis pas. En tout cas, je viens d'avoir un appel. Signor Faria, qui est sur le retour, le chemin du retour, il m'a dit qu'il faut y aller. Il n'y a aucun problème. Tout se passe bien. C'est direct jusqu'à la frontière. Et que le retour se passe aussi bien. Ah bah, voilà. Il a bien raison. Faut y aller. Et donc, il nous a demandé une chanson qui est Galician Saga, Vain Vega l'immigrant, parce que effectivement, hein, il y a le Covid, mais il y a aussi, il faut faire attention sur la route. Sur la route, absolument. Donc, soyez vigilants et prenez votre temps. Quand vous partez, vous êtes déjà en vacances. Tous les 300 kilomètres, faut s'arrêter, boire, marcher. C'est ça. Faire pipi. Ça, c'est les femmes. Arrête. Moi, la dernière fois en voiture, au bout d'une demi-heure, j'avais déjà envie de faire pipi. Laisse tomber. Oh, j'allais dire un gros. C'est bon. Carabo, toi, mec. Aïe, mignon. Ah non, mais le boulet, quoi. Bah ouais, un peu. Le boulet.

Graciano Saga. Vem devagar, imigrante. Vamos continuar com Iluminaste a Minha Vida. Olha o lindo título. Quem é que iluminou a tua vida? Mateu. Olha, Mateu diz: iluminaste a minha vida. Ah. Obrigada, Mateu. Não te então conheço, vamos descobrir. Um prazer. Iluminaste a minha vida, trouxeste a paz a este pobre coração que caminhava tão perdido, sempre sozinho por aí de mão em mão. Iluminaste a minha vida. Histórias de amor, e agora que te encontrei, minha vida tem mais cor. Jamais te quero perder, só tu me fazes feliz. Serás a minha mulher, vou te amar até ao fim. Iluminaste a minha vida. Bela declaração, olha que é lindo. Até minha liberdade. Iluminaste a minha vida. Ai que lindo. Vamos continuar com Amor de Mãe. Alors, c'est de la part d'Isora pour sa sœur Isabelle, Lulu et son frère Carlos, pour sa belle-sœur Céo, pour sa belle-sœur Paula ainsi que sa maman. Un bon dimanche à toutes et nous allons écouter Amor de Mãe avec vários artistas, não é? Tout à fait. E é verdade, não há amor melhor do que o amor da nossa mãe. Um beijinho para mim até. O que é que foi? Estás-te a rir? Rite. Rien du tout. Vamos continuer. Elle a encore quelque chose à se faire pardonner. Oh, bah, bien sûr. Bah, voyons, eu sou uma santa. Vamos continuar com uma música que eu ouvi. Shh, não digas nada. Vamos continuar com uma música que eu ouvi ontem na televisão portuguesa, na TVI. Na televisão? Na televisão. É Elisa com Coração. Vamos ouvir. Jeito complicado, tens de abrir a mão, deixar a razão de lado. Pois no teu caso, o coração é só desajeitado. Se eu te de la douceur. Oui, elle a une jolie voix, je trouve. Alors là, on va écouter quelque chose de très spécial. Ah. C'est une chanteuse qu'on connaît très bien, hein. C'est Roumane. Mm-hmm. Et là, elle a sorti un titre. Il est vraiment spécial. Alors, j'ai ça vu le spécial. Bah, ouais. Faut aimer. Faut, on va découvrir. Faut rentrer dedans. Parce que c'est pas du tout son style. Voilà, c'est ça. Il y a du fado, il y a du. Et parce qu'elle a, elle a voyagé en Inde. En Inde. Et donc, elle a emmené ce son. D'accord. On donc, très, très probablement avec des influences indiennes. Elle a fait je sais pas quoi, là. D'accord, des choses un peu yoga, etc. Voilà. Et elle a emmené ça comme ça. Spirituel. Oh, très spécial, hein. Oui, mais voilà. C'est un son c'est différent. Très bien. Différent. C'est très bien. Ouais. On continue, et cette fois-ci vers Ovidio André Amaro. Amaro. Desagitado. Como eu, mas sei que era dezembro e junto ao mar, o que nenhum esperava aconteceu. O frio foi lareira para te amar. Não sei se te recordas do meu jeito, desajeitado mesmo para dizer as coisas que nos deixam sem ter jeito. As mãos sempre a tremer. Amo te muito, quero-te tanto. E se teu com meu olhar envergonhado, quero-te muito, amo-te tanto. E duvidaste do meu ar desajeitado. Sorrir hoje ao meu lado. Não sei se te recordas que implicavas com o meu cabelo e a minha voz. E mesmo das canções tu não gostavas, aquelas que eu cantava só para nós. Gosto muito desta música, desajeitada, muito bonita. E vamos continuar então. Vamos ouvir Kalema, Kalema, desculpem, com Te Amo. Alors, é da parte da sua mãe para a sua filha Ana Melo, que conseguiu o curso de enfermeira. Muitos parabéns para ela. E também é para o seu marido, então. Para os filhos Bruno, Tiago e Adriano, e para a Nora, Alison. Então desejamos também muitos parabéns à Ana Melo, que conseguiu o curso de enfermeira. Muitos parabéns para ela. E vamos ouvir Kalema, com Te Amo. Tu sabes que eu te amo. Não és fácil para mais ninguém. Eu não agi certo, não agi. Mas preciso de ti. Preciso ouvir. Preciso ouvir que me queres. Sentir que ainda me queres. E não é desta que acabou. Todos falam de ti. Derruma Jusqu'en Afrique. On continue, 02-38-43-48-00. N'hésitez pas à nous appeler pour faire toutes vos dédicaces, choisir vos musiques préférées. On est là jusqu'à midi et demi. Et là, on va écouter Beige de Funana.

conversar. Então vem aqui pra gente se entender, sei lá. O seu olhar desencontrou do meu. Meu coração tá tão longe do seu. Eu tô querendo novamente ver. Pra hoje em dia eu falo pra você. Que a indecisão apertou no coração. Aquele aperto se é sim ou não. Só de pensar um dia te perder. Fiz essa canção pra você não me esquecer. Olha pra mim, deixa eu olhar pra você. Vem mais perto que hoje eu vou te dizer. Me abraça e o seu corpo ao meu. O seu peito nunca me esqueceu. Na vida podem existir milhares, mas nenhuma vai ser como você. Que comigo o amor foi de verdade. Que fez a minha vida acontecer. Eu troco a estrela por um beijo seu. Eu troco aquela lua pelo seu olhar. Eu deixo de viver meu paraíso. Minha verdade é você, meu lar. Vamos continuar com... Não tens uma dedicatória ao Jerónimo? Charles, sou rico sem dinheiro. Alors, oui, ça a été demandé de Alison pour Bina. Un beijinho na... voilà. Je pense qu'elle va comprendre. Voilà, je pense qu'elle va comprendre. En tout cas, voilà, la dédicatoire. Pas de chute. Alors, elle dit, oh, non, il n'y a rien. Il n'y a rien de mal. À ton dish. Oh, dish. Un beijinho na... Dis. Eh non, mais les gars, ils font les hommes là. J'ai pas peur de dire. Mais je pense que voilà, je pense que c'est gentil. Ils font les hommes sensibles là. Allez, dis. Tu oses pas? Chiche, cap ou pas cap? Bien sûr. Allez. Non, mais je veux pas. Je veux pas. En fait, c'est plutôt le l'impact que ça peut avoir. Mais mais non, il y a rien de mal. Quem for sensível tape aux ouvidos. Non. Já tapou? Non, mais tapou? Non. Allez, la dédicace tapou. Est passée. Chano, eu sou rico sem dinheiro. c'est l'heure de l'apéro, hein. Presque. 11h, midi moins le quart, hein. Midi moins le quart, c'est l'heure de sortir les glaçons, hein. Ça passe vite, hein. C'est ça. Et on a de la visite. Ça va, Léandra? Oui, ça va. C'est vrai? Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Très bien. C'est les vacances? Oui. C'est génial. Oui. C'est mieux les vacances ou c'est mieux l'école? Dis la vérité. À mon avis, c'est les deux, vacances. Les deux. C'est comme, oui. Tu préfères la France ou le Portugal? Les deux. Voilà. Tu préfères la France ou le Portugal? Les deux. Tu as des dédicaces à faire? Oui, pour mon papy Felizio qui a demandé une dédicace et je lui fais de gros bisous. À tout à l'heure. Ben voilà, le message est passé. Il aime quoi comme chanson ou comme chanteur? Je sais pas. Tu sais pas? Non. Et toi, t'aimes quoi? Matt Pokora. Matt Pokora, rappelle-toi, elle est fan. Et David Carell, elle aime bien. Oui. Hein, David Carell. Tu sais chanter la chanson d'ailleurs, celle-là. Hein? Oui. C'est vrai? Et tu peux nous chanter un morceau? Vas-y. Non? T'as peur? Elle est timide. Eh bien, le message est passé. On écoute David Carell. On verra après, on m'a demandé une musique d'anniversaire, mais... Ouais. Juste après. Juste après. On écoute Toy, Cerveja no congelador. Vai tirar a cerveja? Vai? Elle n'en peut pas. Elle n'en peut pas. Elle n'aime pas faire la barman, elle aime mieux se faire servir. Elle aime... Je dis pas,

mais uma conquista. Publica no teu Insta esta felicidade que encontrar a verdade, sentir os batimentos, felizes os momentos que pagam a saudade. Que pagam a saudade. Quero apertar, sentir, juntar até fundir. Tu e eu, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Quero apertar. Alors, cette chanson, elle a été demandée d'un fidèle auditeur qui nous appelle tous les dimanches et qui est près de Porto, qui habite près de Porto. C'est une blague, enfin, c'est pas une blague, hein, c'est une histoire qu'on, c'est notre dernier échange par téléphone. Voilà, il m'a dit que quand il fallait demander, a priori, il me disait que quand on demandait à quelqu'un d'où tu es, et les gens répondent souvent, bah, je suis à côté de Porto. Donc voilà, lui, il est à côté de Porto aussi. On lui souhaite un bon dimanche. Il nous a demandé Papi Sanchez et Enamorame.

manadas de fandango para dançar. Ao entrar na Extremadura vejo gente pura e pura, cordial e popular. Alentejo, não te esqueço o momento que regresso, és o som dos meus amores. Por fim no Algarve canto, vou para o meio, vou contente à Madeira. Aqui vai um abraço também para todos os portugueses e não só, que estão à escuta da Rádio Arco-Íris, do programa do Telefone Toca, não é isso? Exatamente, e vamos continuar com... Com? Um abraço... Já ouvimos. Augusto Canário. Sim. E eu não consigo ler daqui. Mariquinhas. E foi uma canção que foi pedida, mas o Jerome está ao telefone e depois já faz a dedicatória. Cette chanson, elle a été demandée de Dominique, donc voilà, il m'a demandé, tu passes cette chanson, ben je passe cette chanson, voilà, un bon dimanche à lui. Il va dando umas voltinhas com Gonçalo e com Fernando, quando vai a passear com eles para o jardim. A malta ao vê-los passar começa a cantar assim. A malta ao vê-los passar começa a cantar assim. Ora está com Salmo, ora está com Nando. Ora está com Nando, ora está com Salmo. Quando está com Salmo, não está com Nando. Quando está com Nando, não está com Salmo. Gosta de ir com Salmo, gosta de ir com Nando. Gosta de ir com Nando, gosta de ir com Salmo. Quando está com Salmo, não está com Nando. Quando está com Nando, não está com Salmo. Muito de curtir e lá vai levando a vida só para se divertir. Pois a mais linda não é ver o seu atrevimento, curto largo quando está com os dois ao mesmo tempo. Curto largo quando está com o Salmo e com o Nando ao mesmo tempo. Ora está com o Salmo, ora está com o Nando. Ora está com o Nando, ora está com o Salmo. Quando está com o Salmo, está com Salmo, gosta de ir com Salmo, gosta de ir com Salmo.

le temps de t'écrire une mélodie. En mille sourires, Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, Tiago, Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie. En mille sourires, Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le dire. Et on vient d'écouter Thiago. Kenji Girac. Voilà. On continue avec certainement la dernière dédicace de cette matinée. C'est tout à fait la dernière. C'est Eric Lorenz qui souhaite un bon dimanche à Antoine Lorenz, à Manuel Lorenz, tout ça de l'Argonne, bien entendu. Fernanda Diaz do Santos, Chéri Salomé Lorenz, à tous, un bon domingo. Não esquecendo todos os ouvintes e locutores da rádio. Fernando Santana. E vamos cavalgar com o cavalo branco. Vou cavalgar. Ah, c'est ça, Katia. Estamos à espera. Vou cavalgar por toda a noite, por uma estrada colorida, usar meus beijos como açoites e a minha mão mais atrevida. Vou-me agarrar aos teus cabelos para não cair do teu galope. Vou atender aos teus apelos antes do dia nos sufoque. Vou-me perder de madrugada para me encontrar no teu abraço depois de toda a cavalgada. Vou-me deitar no teu cansaço sem me importar se nesse instante estou dominado ou sou dominado. Vou-me sentir como gigante, ou nada mais do que estrelas mudam de lugar, chegam mais perto só para ver, e ainda brilham.